mesmo somos extraterrestres. A questão não deve ser: os extraterrestres parecem com a gente, nem como são os extraterrestres, mas nós nos parecemos com os extraterrestres? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados, nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. É parecido com um disco voador, todo colorido, com sentido giratório. A gente inicialmente pensava que era um avião. E uma claridade muito forte em cima de mim. Quando olhei pra cima, eu me deparei com aquele disco bem grandão. Pessoal, é sério. A gente acabou de visualizar algo parecido com um disco voador. Se eu tivesse ficado, gente, eu acho que eu tinha sido sugado por ele. Se quiser olhar, sai de lá de fora pra visualizar. Chega a gente tá se tremendo, hein, Nilda? Já chegou.